agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Diga Lá ao Senhor Fado, o último desta semana, mas mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Cá estamos nós, às 13 horas, como combinado, para lhe trazermos mais um pouco da alma portuguesa. Já sabe que aqui ouvem-se os mais belos fados, as mais belas guitarradas e os mais belos poemas. Grandes fadistas, grandes vozes, grandes guitarras, belos sons, grandes fados. Sem dúvida que aqui e por aqui desfilam grandes momentos. Momentos que nos levam a pensar, a refletir, a sentir o amor, a paixão, a tristeza, a alegria, qualquer sentimento. Já sabe que os seus pedidos são sempre bem-vindos na nossa página, na caixa de comentários, em www.radioantenaweb.info ou então, sim, agora sim, no nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação sempre abertas para si. Vou deixá-lo agora com três fados, três grandes momentos. Falo no fado Gaivota, na voz de Carlos do Carmo. Depois fique com o fado Audácia, na voz de Mafalda Arnaud, e Fria Claridade, na voz de Beatriz da Conceição. Três grandes fados, três grandes momentos. Aproveite aqui no seu e sempre feito para si, Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse, nesse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração no meu peito bateria. Meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito meu coração. Se um português marinheiro dos sete mares andaria, fosse quem sabe o primeiro a contar-me o que inventasse, se um olhar de novo brilho ao meu olhar se lançasse, que perfeito coração no meu peito bateria. Meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito meu coração. Se ao dizer adeus à vida, as aves todas do céu me descem na despedida, o teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor, que foste o primeiro

daquele tão triste dia. Grande, grande era a cidade e ninguém me conhecia. Grande, grande era a cidade e ninguém me conhecia. Então passaram por mim dois olhos lindos depois. Julguei sonhar vendo enfim dois olhos como há só dois. Julguei sonhar vendo enfim dois olhos como há só dois. Em todos os meus sentidos tive presságios de Deus. E aqueles olhos tão lindos afastaram-se dos meus. E em todos os meus sentidos tive presságios de Deus. Acordei a claridade daquele tão triste dia. Grande, grande era a cidade e ninguém me conhecia. Grande, grande era a cidade e ninguém me conhecia. Se achou bonitos os fados que ouviu até aqui, muito mais bonitos vai achar os fados que lhe trarei. Tenho mais três fados, três grandes fados para lhe apresentar. E acredito que pelo menos dois são bastante populares. Escolhi para si agora Até Que a Voz Me Doa, na voz de Maria da Fé. Depois fique com Moinho Desmantelado, na voz de Alfredo Marceneiro. E quem não se lembra do tal tradicional fado, o Rouxinol da Ribeira, na voz de Nuno de Aguiar. Já foram fados cantados por outros fadistas, mas são grandes fados. Aqui relembrados no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português. Cantarei até que a voz me doa, para cantar sempre o meu fado. Como é que tu alto voa e é livre de cantar em qualquer lado. Cantarei até que a voz me doa, cantarei até que a voz me doa ao meu país, à minha terra, à minha gente, à saudade, à tristeza que magoa. É o amor de quem ama.